Chegando agora para o nosso quarto e último bloco, né? A gente essa semana está carente de perguntas aqui, até no Twitter o Anderson Barbosa disse que não pôde acompanhar as provas e então ele não pôde mandar a pergunta, mas já adiantou que vai participar do podcast, então a gente também não teve nenhuma pergunta essa semana na Home Trex. Então estamos órfãos de perguntas essa semana. Estamos tristíssimos por isso, sim, mas não vamos desistir, porque vocês não mandaram pergunta. Então vamos pular direto para os palpites. Chegou a hora da verdade, moçada. Agora vamos descobrir quem que vira melhor para a direita. Né? Agora o pessoal vai fazer curva para a direita, tanto em Sonoma quanto em Road America. A gente já tem a Nationwide Series em Road America no sábado, né? Que traz boas lembranças para meu amigo Leonardo Guina, que ele viu seu ídolo Nelson Piquet vencer lá em 2012. Lágrimas correram dos meus olhos. Primeira vitória de um brasileiro. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado aquele dia, me traz boas lembranças. E eu lamento a gente não ter um piloto brasileiro, pelo menos nas etapas de misto aí, que seria uma grande oportunidade, tanto para o Nelsinho, quanto para o Miguel Paludo. Então vamos lá. De curiosidades na entrelist aqui, eu posso trazer para vocês, da Nationwide Series. Kenny Rabu vai no carro número 20 da Gibbs. Para quem não sabe, o Kenny Rabu é um meio machado sem cabo que corre nesses mistos aí. Eu não sei que armadilha que ele arrumou, que ele vai correr num carro da Gibbs no número 20. Que esse carro, teoricamente, fica com o Michael McDowell, né? E esse ano aí a gente vai ter o Kenny Rabu, que não é lá grandes coisas nos mistos. A gente tem também o Alex Tagliani andando no 22. Eu até especulei o Montoya, mas tem Indy esse final de semana lá em Houston. Então a gente vai ter o Penske com o Alex Tagliani, inclusive está fechado já para fazer uma outra em misto aí, que eu não lembro agora se é Road America ou se é o Kart Lake, mas tudo bem. O Road America ele vai fazer, se é o Kart Lake ou o Watkins Glen. Justin Martins, que é um piloto que já fez Rolex, Le Mans Series, algumas etapas dessas de turismo aí, já venceu corridas, inclusive. Tem algumas etapas pela Truck também, pela Nationwide, mas poucas provas. Ele vai correr pelo carro número 31 da Turner, entrando no lugar do Dylan Kwiatkowski. Porque o Dylan Kwiatkowski vai ir no número 42, substituindo o Kyle Larson. Tá? Só para ficar bem claro aí que não é que está saindo o Kwiatkowski. O Larson, na verdade, não vai correr. Então vai o Kwiatkowski para somar pontos para o carro número 42. E o Justin Martin vai ficar com o owner point do número 31. Aí a gente tem o Carlos Contreras, mexicano, 44, o carro que ele vai correr. E no número 54, substituindo o Kyle Busch, vai vir o Sam Hornish Jr. Esses são os caras, assim, as alterações mais interessantes aí. A gente não tem o Ron Fellows, né, que ele não conseguiu um acordo de patrocínio, e a Junior Motorsports não vai colocar o carro número 5 em campo. Então tá. Que mais aí que eu deixei para trás, eu acredito que ninguém. No 87 vai o Joe Nemechek. A gente tem o Andy Lally no 55, a gente já conhece ele de algumas aparições também aí. E acho que é só aí os notáveis mesmo, que alguma coisa diferente são essa, o normal são os pilotos full-times aí. E aí, Léo, nada de Max Papps também, tá, gente? Infelizmente não teve acordo entre a Richard Childress e ele. Acho que não arrumaram patrocínio, então não está escrito o número 33 dessa vez. Poucos aqueles Rod Wings, né, que eles chamam, né, pilotos que vêm exclusivamente para fazer essas etapas de misto aí. Então, Leozão, quem que é o seu palpite aí para Road America? Aí? E quem você acha que pode surpreender também? Vamos aproveitar para colocar esse ponto aí. Bom, então vamos lá. A novidade realmente é o Alex Tagliani, né, no carro 22. Só reforçando que o carro 22 é o carro vencedor do ano passado, quando o Adrian Mendigan varreu a corrida de Road America ano passado, uma vitória assim, de ponta mesmo, uma vitória com V maiúsculo do Edinho Mendigo ano passado. Tanto é que garantiu o emprego dele para esse ano aí. Foi chamado emprego para esse ano da Sprint. Com o carro 47. Então, parece que o Alex Tagliani, eu estou confiante, o Tagliani aí nesse carro 22 pode realmente aparecer. O Alex Tagliani que está andando na NASCAR, na NASCAR lá no Canadá, faz aquela Canadian Tire Series lá, o Alex Tagliani, e realmente quando tem as corridas daquela categoria, quando é misto, ele anda muito. Dessa pista aí, realmente é uma pista que eu tenho ela detenha com muito carinho, que é uma pista que eu gosto muito. E outro piloto aí que eu vejo que vai dar um pouco de trabalho aí, vai ser o Sam Hornet Jr., ele vai andar bem aí. O Andy Lally também, ele vai aparecer com esse carro 55 aí, eu creio que ele vai aparecer no top 10 aí, vai dar um certo trabalho aí, o Andy Lally. Assim, esses são os destaques maiores mesmo que a gente pode fazer aí. Não tem nada, não tem, vai ter muita gente diferente não. Tipo o Wander Ranger, que costuma aparecer, tava lembrando de outro piloto aqui. Aquela turma do Amendoim lá, o Ron Fellows, eles vão estar lá na. Eles vão estar lá em Sonoma, não vão aparecer por aqui. O Kellen Rabu, como você mesmo disse, Pedro. Ele tá nesse carro 20 aí, mas quem costuma ser o Mark é o McDowell. O McDowell que anda muito super bem em misto, né? Então seria uma grande oportunidade para ele tentar vencer essa corrida aí. Então, assim, olhando o quadro aqui, quem os pilotos todos aqui, eu vou postar minha vitória no Alex Tagliani, ele que vai vencer essa corrida aí, Pedro. Maravilha, só toda vez eu me confundo nos circuitos. Falei que o Tagliani vai fazer Road America e Elkhart Lake. Elkhart Lake é Road America, ele vai fazer Mid Ohio. Tá? Eu faço essa bagunça toda vez aí. Por que não chama Elkhart Lake como eu chamava antigamente, né? Mas é Road America e Mid Ohio que o Tagliani vai fazer. Cara, por incrível que pareça, eu ainda não sei em quem que eu aposto, mas. Eu acho que o Alex Tagliani vai vir bem, mas ele não vai vir para vencer. Eu acredito aí que nós vamos ter aí talvez um Sam Hornet Jr. muito forte, que ele andou muito bem ano passado. Então acho que eu vou ficar com a vitória de Sam Hornet Jr. E eu vou pedir para vocês prestar atenção que se ele for paciente. Se ele for paciente andando nesse carro 42, ele é muito bom em misto, tá, gente? Ele anda muito forte nos mistos da West, o Dylan. Dylan é muito forte em misto. Não aposto pra vitória, mas assim, eu acho que ele vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, vai se envolver em confusão, vai ter aquelas bagunças todas e ele vai acabar terminando bem. Outro que anda bem é o Chase Elliott também. Anda muito forte em misto. Bom, Então, são dois nomes para serem observados. eu ia falar dele agora. Mas eu acho que eu vou fechar com você de que a vitória deve ficar aí com Alex Tagliani e ou o Sam Hornet Jr., mas eu vou apostar minhas fichas no Sam Hornet. Eu acho que o Sam Hornet tem um equipamento muito bom e eu acho que ele vai se dar melhor do que o Alex Tagliani por ter mais contato com esse carro da Nationwide. Então vamos lá. Agora, Sonoma. Sonoma também a gente não tem muita gente assim para apostar de diferente, na verdade. A gente tem, como sempre, o Marcos Ambrosi e a gente não vai ter a participação de nenhum Rod Ring que vai vir num carro vencedor. A gente tem o Boris Seg, né? O Boris Seg vai largar no número 32, né? E a gente tem o Alex Kennedy vindo no 33. Deixa eu ver quem mais de notável aí de Road Course. Eu acho que inscritos mesmo de Olha, diferente. só, né? Só esses mesmo. Boris Seg, o Alex Kennedy. O John Nemechek vai fazer as duas, tá? Vai no 87, vai vir no 66. E o Mike McDowell talvez deixou esse 20 vago para ele correr no 95 na Sprint Cup. Mas infelizmente ele não vai muito longe que esse carro aqui A gente pelas sabe limitações dele. que não é um Se eu carro muito fosse bom. ele, se eu fosse ele, eu fazia a corrida da Nationwide no sábado. Para tentar Mas vencer, né? Às vezes a grana que vai sobrar para ele aí em Sonoma é maior do que poderia sobrar lá no no sábado em World America. E realmente é isso aí, mais ou menos o vencedor da Nationwide ganha similar ao que um último colocado ali, um trigésimo da Sprint Cup ganha. Entre 30º e 43º ali ganha, então paga bem menos. Então, Boris Said, Alex Kennedy e o McDowell de notáveis aí. Bom, palpites, né, Leonardo? A gente tem Marcos Ambrosi, a gente tem Edil Mendinger, que venceu duas no ano passado. Então, deixo com você a bola. Eu vou apostar no Brian Vickers. Rapaz, que surpresa, hein? Tô doidão agora. Bicho, eu tô curioso pra ver a Danica Petrick, mas eu não vou apostar nela, não. Eu tô achando que vai dar aí um... Meu feeling tá dizendo um Tony Stewart. Assim, não sei porquê. Mas o meu palpite essa semana vai ir com Tony Stewart. E ficar de olho, obviamente, no Marcos Ambrosi e no AJ Allmendinger. Também quero ver o que o Kyle Larson pode fazer também, tá? Tô curioso com ele. Da mesma forma que eu vou ficar de olho no 42 lá em Road America, vou ficar de olho no 42 aqui em Sonoma. Bom, então é isso aí. Leozão, mais algum destaque aí que você queira dar? Misto? Tá esperando muita confusão? Misto vencedor como? Surpreendente não, mas... Eu acho que todo misto aí, geralmente todo misto, mas até que melhorou a qualidade dos pilotos nos últimos anos. Não tem mais aquele piloto regular, bração duro, não tem mais. O pessoal aprendeu a andar. Então agora, realmente agora está bem mais refinado na corrida. Mas sim, nisso a gente sabe o que acontece, né? O pessoal vai chegando no final da corrida, eles querem começar a frear o mais perto da curva possível. E tem, o carro tem uma tonelada, não breca e começa a levar uma freada aí, vai uns 3, 4 uma vez aí. Então realmente é uma corrida com muita confusão, vai ser uma corrida bem movimentada, corrida de Sonoma aí, né? E só relembrando, pessoal, deixa eu dar um detalhe aqui, é o horário, tá? Essa corrida aí, eu tava acostumado agora com corrida 2 horas, corrida mais final da tarde, essa corrida vai começar umas 4:30 da tarde, viu, pessoal? E infelizmente a Fox não deve mostrar a corrida pós da Copa. Então quem precisar aqui de canal para assistir por stream, que nós já assiste aí faz uns 50 anos aí, o Pedro aí, né, Pedrão? Não vai matar ninguém. Até a rádio já ouviu corrida, então não vai matar ninguém se ouvir uma corrida por stream aí. Então quem precisar de canal aí pode ir nos procurar no Twitter, no Facebook, que a gente vai estar disponibilizando para vocês os canal aí. Então assim, vai ser uma corrida muito boa de se ver, tanto na Nationwide como na Sprint Cup, mas eu volto a dizer, é Road America, uma das corridas que eu amo de paixão mesmo, uma corrida, uma pista fantástica, uma pista que mistura tudo, tem descida, você tem reta que acaba na freada em descida, depois tem uma parte mista que você sobe, você vem subindo as curvas. É realmente uma pista fantástica, a pista de Road America aí. É até difícil descrever a paixão que eu tenho para essa pista aí. E a pista de Sonoma também tem as suas qualidades também, que é uma outra pista fantástica também. Uma pista que eu gosto muito e realmente todo ano tem boas corridas também. Maravilha, eu também estou bem ansioso, eu fico... são algumas etapas que eu espero bastante. Daytona, Talladega e os mistos, né? Que sempre tem bastante emoção. E eu acho que não vão deixar a desejar novamente. Sonoma costuma ser uma caixinha de surpresas, muitas bandeiras amarelas e tal, muitos acidentes, alguns paybacks, alguns contatos. Road America na Nationwide também sempre vem rendendo boas provas. Tirando, eu acho, 2012, que foi bem um domínio assim do Nelsinho. A gente sempre tem bons eventos. Ano passado foi uma corrida fantástica também. Então há uma expectativa de duas grandes, boas provas aí no final de semana. Bom, então nós vamos encerrando por aqui essa edição. Para vocês entrarem em contato com a gente, conosco, via Twitter, é @leoguina_lima42, ele que não está presente nesta edição por motivos de sumiu. E o meu é @pedromugarte. Vocês podem estar acompanhando também a gente na Home Tracks, NASCAR Home Tracks, no Facebook, é um grupo, né, que o Leonardo comanda. A página é Death Racing Brasil, no Facebook também, que o Leonardo posta as atualizações lá, fotos bacanas também. E as notícias você podem checar aí no Big One Brasil, sempre que está saindo alguma novidade, algo importante aí a gente está postando. Tem as colunas do Hélio aí, a memória e algumas colunas em especial que ele costuma postar aí também, resultados de provas e tudo mais, e eu de vez em quando escrevo alguma bobagem lá também. Então é isso aí, moçada, a gente volta na próxima semana. Não se esqueçam de participar da promoção. Os dados para envio, qualquer dúvida, o regulamento vai ser postado junto com o podcast essa semana também. Então não deixem de participar. A pergunta está uma moleza, está uma teta. E eu sei que vocês todos vão acertar aí. Vocês têm até o dia 4 de julho para responder. Moçada, então é isso aí. A gente volta na próxima semana para falar o que aconteceu nas etapas de Road America da Nationwide e Sonoma da Sprint Cup. Look inside.